Ainda negativo, vou verificar novamente para falar isso. Passarei 2228, eu falo novamente. O senhor teria como me informar onde que foi feita a DLA? Tá ok, obrigada. Área 2228, é o solo novamente? 2228. Então, entre em contato com a sala ES aqui de Salvador e com o plano de voo de Recife para verificar se chegou a DLA do senhor no sistema e realmente não tem nada, não tem nenhuma DLA. E para mim também não tem nada aqui no meu sistema. Peço que a companhia entre em contato com, no lugar que foi feita a DLA para ver se entra em contato com esses órgãos para a gente poder liberar o plano do senhor, tá ok? 228, tá me escuta? Acabei de receber o plano do senhor, aguarde só um minutinho a coordenação com o centro Recife. Pronto para cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo no 80, conforme rota do plano de voo. A subida será por transição Alefa, primeira curva direita, código 5463 e o controle no 208. Correto, chama para posicionamento. Já está pronto? Autorizado, chama para o táxi. 4228 no grau 25 horas, operando Nova Deus. Taxi via parte principal Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro no 018, passarei 2228. Realizado, no ponto de espera chama torre 2228. Muito boa noite, 2228, passarela, ponto espera, 1-0. Passarela 2228, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 2228. Passarei do 2228, decola ao 57, chama agora o controle no 20, decimal 8. 208, boa noite. O 3170, boa noite, acione identificação autorizada à chegada máquina, para 2000 pés, o ajuste 1018. 1018, para 2000 pés, informação Bravo, pode guardar a sua estátua. Pesado vai, sábado, com 3170. Já que está, já 3170. Controle Salvador, muito boa noite. 2228 da passarela decolado no perfil da Arbor. 322-22, boa noite, contato radar. Só para o nível 180, vou direto Elefa. 180, direto Elefa, 2228. 3170, autorizado a sinal do procedimento ILS, reporte estabilizado. Autorizado a sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Então, 3170. Controle 2228. Diga. Habilidade Voa Conquista, da presença. Pode manter o Zelefo. Mantenha o Zelefo, 2228. Passarela 2228, Santa Santa Recife, na frequência 128, décima 8. 228, boa noite. Localizador, o SAN 3170. 3170, sobre a torre, 1895. 3895, boa noite. Uma meia boa noite, acione identificação autorizada a chegar da mar e deixa para 2000 pés o ajuste na 09. Oh, 70 da SAM, estabilizado X-ray com baixa relação. 3170 pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 5 nós. Entre pouso na 10 para o SAM 3170. Controle de Salvador, SAM 3520, com ação Bravo, passa 190. 3520, boa noite, acione identificação autorizada à chegada à mar. Está sem restrições para 3000 pés, o ajuste na 09. 3018, tem restrição para 3000, chegada à mar. Então 3170, sol 14, direito no 219. Direita, 219, sol 3170. Bora. Então 3170, táxi autorizado Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette para o portão meia dúzia, da 3170. Autorizado, autorizada, final do 6 MFLS, no passo. da SAM, pode descer até 2 e completar a emergência? Autorizado 3520 até 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS, reporte estabilizado. Aqui até 2000, reporte na final. Atenção na final, azul 4219. O 4219 é minha torre, em 1895. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 75. Autorizado, pouso, 4219. Está no ILS, está 3520. Chame 3520, completa a proteção, chame 2118, decimal 95. Torre Salvador, está 3520. Bom dia, Dan 3520. Continue a aproximação, chama a panelagem travada, guarda a pista livre. Guardando a liberação da pista 520. Azul 4216, seu salve foi Alves 29, liberou via Eco, mantém me escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, na sua escuta, 4216. Tá, 3520, pista livre, pouso autorizado, vento 140 graus, 0619, cheque o trem. O trem baixou, estrada boa e livre pouso na 103520, tá? Santarém 520, sala 32, Uber direita, mantém escuta. Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette.